chegamos com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, para todo mundo pelo site da Atlântida, atlântida.com.br. Chegamos com a telefonia Big e da Miller, a moda está nas ruas. 6 da tarde, como vão os amiguinhos do Pretinho? Dia bom pra jogar bola hoje, hein, Cajizinho? Oh, show de bola, é, daqui a pouco beleza. Estamos entrando em campo na HD. Tem que jogar, não dá pra amarelar, é, não dá pra amarelar. É, e aí, Potter, beleza? Beleza, gente, boa tarde. Joga? Joga, claro. Boa, muito bom. Fala, Marcos Pianges. Uma dica que eu dou é não fazer xixi com cachecol que molha. Ah, é burro. Ah, mas... É burro, o problema do cachecol comprido e do pinto pequeno, né? Fala aí, Amaral. Ô, oh, tudo bem. Alô? Porque se fosse invertido... É o contrário, é o contrário. Aí tava pô, tá tudo molhado meu cachecol. Fala, Alcemar. Oi. Tudo bem, Alcemar? É tudo bem. Tudo estamos bom, Alcemar. A estrela móvel de hoje é o Davi Coimbra, é isso? Deve estar chegando. Vamos ligar esse Davi agora. Ele chama de corno. O trânsito não está lá estas coisas, né? Na grande Porto Alegre, assim como em todas as regiões metropolitanas que nos escutam neste momento, porque chove em todo o sul do Brasil. Chuva, tem uma neblina forte e as pessoas têm que manter a calma no volante pra calma! Não ter problema. Pra não ter calma! Problema. Dica, ouvir jazz no carro. Parece não, que você tá. Ouve o Pretinho, cara. Você tá que não, jazz, quando não tá rolando viado, Pretinho, quando não tá rolando Pretinho. Põe uma Billie Holiday no carro e dirige na chuva. Cala a boca, Pianja. O cara se sente num filme do Woody Allen. Dirigindo devagar. Eu fico impressionado, cara. O anti-marketing, isso é anti-marketing, cara. Tu tá pedindo pros caras desligar a rádio que tu trabalha, que paga o teu salário, que sustenta a tua família. Das 7 às 8. Pra ouvir jazz. Só das 7 às 8. Pra ouvir jazz. Das 7 às 8, bro. 7 às 8 é a voz do Brasil. Discorama. Rapaz, eu fico com isso. Dá 5 a 6 só. Não! Davi de Coimbra! Davi Garradinha! Davi Garradinha! E aí, corno? Estou molhado. Corno e molhado. Corno, tudo bem, Davizinho? Olha, tudo bem. Corno e molhado. Meu belo bigode, cara. Obrigado, Davi Coimbra. Eu vou deixar crescer meu bigode. Deixa, cara. Eu vou deixar, assim, digamos, encorpar um pouco mais. Sabe o que é o esquisito do bigode? As pessoas ficam te olhando com cara de incredulidade. É verdade. As pessoas ficam te olhando e analisando o bigode, olhando sabe e que analisando o maior jogador bigode. Que eu vi jogar? Rivelino. Roberto Rivelino usava bigode. É bigode, né? Verdade. Eu... O maior jogador que eu vi jogar não usava bigode. Maradona. Pô, sabe tu não viu o Rivelino? Sabe que era o ídolo do Maradona e do Ronaldinho? Roberto Rivelino. Mas não quer dizer nada. Né? Eu jogava mais que o Maradona e que o Ronaldinho. O Pelé, por exemplo, o Pelé tinha um ídolo. Zizinho, com certeza o ídolo do Pelé jogava menos que ele. Zizinho. Mas tem um mito. Tem uma história que o Pelé tinha um grande amigo que jogava mais que ele. E ele sempre falava nas entrevistas. O Pelé matou ele. Ele é amigo, né? É igual do pai dele. Eu jogava na várzea. Pareceu boiando no Rio. Tá bem, queridinhos. Vamos nós então até as 19 horas. Com o Pretinho Básico. Davi, só voltando rapidamente ali, deixa crescer o bigode, Davi. Farei isso. Só o bigodinho bacana. Vamos então aos destaques comentados. Eu gosto de um seriado chamado The Office. Ah. E aí tem um cara que é o chefe, que chama Michael Scott, que ele sempre imita o estagiário. Ele é meio fã do estagiário. Ele quer, ele quer meio ser. É o wannabe, ele queria ser o estagiário. Isso. Ô, Milton, já viu esse seriado aí, Milton? É, eu já vi. The Office. Chato pra caramba. Tá com a língua presa, ó. Tava. Hoje eu tava vendo os gols do Ronaldo, né? Tem toda a TV, tu liga tudo, tá Ronaldo. Desde né? Ontem, Ronaldo. Botei no Private, tava o Ronaldo lá. É o Farman hoje, cara. Private. O caso do Ronaldo e os travestis no Farman. É melhor. Seria Private. Os caras fizeram uma reconstrução, né? Não quis falar pra não vai mijada, mas já te falou, né? Eu tava lá olhando lá e aí tem uma narração do Milton Leite que é espetacular na volta do Ronaldo, que ele entra quando o Palmeiras empata com aquele gol de cabeça. Isso no Private. E vai no alambrado. Caiu o alambrado. Vai no alambrado, se pendura e aí ele faz uma coisa que eu acho espetacular, que poucos narradores fazem, que é o seguinte: acontece o gol no estádio lotado e aí explode o estádio. E ele deixa o estádio exatamente, exatamente cara. Exatamente. Ele não é fica demais. Gritando gol pra calar o estádio. É isso aí. Ele deixa o silêncio do estádio e fala assim: senhoras e senhores, Vai, Milton Leite. Senhoras e senhores. Não, galera, emocionado, pô. Não, Milton Leite não vem. Não vem, Milton Leite. Senhoras e senhores, o fenômeno voltou. E aí, a imagem de tudo, né, cara? Demais. O estádio vindo abaixo, o alambrado vindo abaixo, foi uma baita narração. O Milton Leite, na minha opinião, já é o terceiro melhor narrador do Brasil. Não, é o primeiro, né, velho? Perdendo para... Ah, perdendo para o Kleber Machado. Kleber Machado é bom. Luciano Duvalli. E para o... Não, o Silvio Luiz. É, o Silvio Luiz. E o Vitorino Sherman, né, cara? Vitorino Sherman. Não, Vitorino Sherman não é narrador, repórter, né? Mas ele narrando, vocês não viram ele narrando aí. O Luiz Carlos Júnior é transito lá pela Sport TV. Sabe que o Kleber Machado, eu vi ele narrando o jogo na Sport TV? É. Na que eu vi ele na Sport TV, eu fui ver assim, pô, o Kleber Machado é um baita narrador. E tem aquele na Globo, o cara se desacostuma, ou acostuma demais, aí ele foi pra Sport TV narrar um jogo. Mas ele fica mais à vontade. Eu gosto desse aí. Fábio Baiano! Romário! Luiz Carlos Júnior, só que a gente não sabe quem é que ele imita. É o Luiz Carlos Júnior. Não, é Luiz Carlos Júnior. Ah, mas tem que... Fábio! Dá mais uma testada. E tu, Davi, qual foi o grande narrador futebolístico? Quem foi, né? Não quem é. Quem foi o grande narrador da futebolístico pra ti, Davi? O Armindo Antônio Ranzolini. Eu ia dizer isso. Não, de TV. De TV. Ah, o Silvio Luiz, né, velho? Celestino Venezuela. Celestino Venezuela. Silvio Luiz é imbatível. E o Geraldo José de Almeida, né? É o Geraldo José de Almeida, é isso? Da Rádio Globo lá? Não, da TV. Da TV, cara. Pô, esse eu não conheço. Luciano Vale, né? Ah, Luciano Duvalli, né? O Galvão Bueno, quando ele narra. O Geraldo José de Almeida, o que ele tava... Passou perto, muito perto, perto mesmo, sabe? Pô, eu vou dar duas dicas do Galvão Bueno. Vão no YouTube agora, Gremistas e Colorados, tá? Porque tem grandes títulos com o Galvão Bueno narrando. Coloquem o gol do Nilmar contra o Estudiantes, bota assim, Inter Estudiantes, Nilmar, prorrogação, Galvão Bueno. Nossa. E ouçam isso. É espetacular. E os gremistas vão em Ailton, Campeonato Brasileiro, 1996. Galvão Bueno. É espetacular. São espetaculares as narrações do Galvão Bueno. Tá bem. Muito bom. Encerramos o assunto e vamos então com os destaques comentados do Clique RBS. O Brasil terá um novo sistema de classificação para o ramo hoteleiro. Ah, que bom. As tradicionais estrelas em escala de 1 a 5. Continuam sendo a metodologia adotada, mas o novo sistema inclui quesitos como medidas para a redução de consumo e de coleta seletiva de resíduos. Exemplo, um hotel que hoje tem uma piscina pequena e não poderia ter determinado número de estrelas, com a nova classificação pode compensar esta falta de estrutura física com uma série de serviços de qualidade. Segundo o governo, é um sistema inovador. O tapando furo, é o puxadinho, né? Não sei pra Copa de 2014. Não sei se é pra Copa, mas não sei se é tapar o furo. Mas eu prefiro uma piscina grande que a toalha seja, entendeu? Não, mas na verdade ecologicamente é uma classificação que se equipara às classificações mundiais, cara. Porque no Brasil, por exemplo, tem na gringa o Bed and Breakfast, né? B&B. No Brasil, o que é o Bed and Breakfast? Não tem. É pensão. Pensão, aí não tem. Então eles estão padronizando. Na gringa é Bed and Breakfast, no Brasil também vai ter Bed and Breakfast, que é a cama e café. Em Buenos Aires já tem essas classificações. Cama e café. Aí. Então, é uma padronização de classificação mundial para a Copa do Mundo. Então, o turista alemão vai chegar aqui e vai ver. Um hotel 3 estrelas é um hotel 3 estrelas em qualquer lugar do mundo. Um hotel Bed and Breakfast é um Bed and Breakfast em qualquer lugar do mundo. Entendeu? É isso que o Brasil quer fazer. Não, desculpa, mas eu discordo. Aí gente. Tem um hotel, o hotel boutique também, tem hotel boutique, né? Que é um hotel que não tem estrutura física, mas que compensa isso num atendimento e numa estrutura, numa infra de elegância e tal, entendeu? Certo. Os caras, né, de chinelo. Bobagem. Te atendem de chinelo e aquilo é bonito, entendeu? Isso é o boutique. Por isso que eu te digo, uma coisa é um bed and breakfast, vamos usar uma cidade padrão, Londres, tá? Uma coisa é um bed and breakfast em Londres, onde tu tem uma cama no teu quarto e no máximo uma TV e um aquecedor, e tem um banheiro no fundo do corredor e um salão de café da manhã. Então o banheiro é coletivo. Esse é o hostel, né? O clássico é o bed and breakfast, cara. Tu vai lá só pra dormir e tomar café da manhã. É isso aí. Tem que agora, tu imagina no Brasil uma parada assim, cara. Uma pensão hoje que tem em Porto Alegre. Onde seria um bed and breakfast? Tem Bala. Tem em Porto Alegre um hostel. Um hostel em Porto Alegre, na Cidade Baixa. É o primeiro hostel de Porto Alegre. Tem matéria, sabe que na China, por exemplo, eu fiz as matérias, não parei lá, evidentemente, não, 6 estrelas. 6 estrelas? 6 estrelas. Que tem uns 4 ou 5 no mundo só. O Ike Batista tá trazendo o primeiro hotel 6 estrelas, que vai ser no lugar daquele grande hotel carioca, hotel Continental, eu acho. O Ike Batista. Tá, então, o Hotel Glória. Tava abandonado. Revitalizando ali o Hotel Glória e vai fazer o primeiro hotel 6 estrelas do Brasil lá no Hotel Glória. Já me hospedei no Glória. Mas esse seis estrelas era o seguinte: o hóspede chega ao aeroporto, tá? E tem uma pessoa já fazendo a alfândega pra ele. Ele é recebido. Uma mulher, passa, né? De Itaier. Passa, não, ele passa. Ele fura a fila. É um assim. Não. Na imigração, cara, já passou então a história? Na imigração. Não, ele chega e já tem alguém já antecipando. Ele não entra na fila. Uhum. É recebido, entra numa limusine e é levado diretamente pro hotel. Por exemplo, eu vi um quarto de 500 metros quadrados. Bah. 500 metros quadrados. Maior que a minha sala. É o que eu preciso. Com TV de plasma em todos os ambientes. É mesmo? Todos. Cara. $16 mil. O resort. A diária? É. $16 mil. Em compensação, em Tóquio, tem aqueles. Só caminho, né? Também, só buraco. Que é uma gaveta. É um esquife. É um esquife. É um caixão, né? É isso aí. Mas aquilo quebra um galho, cara. Eu queria ter no aeroporto ali. Mas o cara fica 3 horas. Levanta ali. Eu não ia conseguir dormir naquilo, na parte de cima. Mas é um caixão. Vai me dar uma paura, né? Um troço. Mas esse hotel 6 estrelas aí, o guri me falou esses dias. Tava me dizendo ali como é que foi, né? Sou dono, exatamente. Ah, que é o dono. Tava comentando como é que é. Exatamente. Vamos lá, tamo aí. Pode ver, Davi Coimbra. Todo mundo junto. Vamos lá, eu sei que ele é puto. Aí! Escorregando, guri. Parou! Dá um abraço, guri. Aqui, eu encontrei. Vou te cumprimentar, sai fora. Num cursinho, encontrei um cara, fui entrevistar a gurizada num cursinho, o cara falou que ia fazer hotelaria, e eu falei, não. Não, né, cara? Como não, cara? Aí o cara trocou pra engenharia civil. Boa! Esperamos mais um, Potter. Parabéns, Potter. Que isso, cara? Parabéns, Potter. Lá no Ponta dos Ganchos Resort, os caras têm que chamar o cara pelo nome. O cara se Jack Jones ficou lá. Tem que chamar pelo nome. Senhor Pianjas. Hey, Jack. Hey, né? Jack. How are you, Jack? Pô, demais, né? E ser recebido lá com o seu drink favorito. Lá no resort Água dos com Gás. Chega lá, eles já sabem qual é o seu drink favorito. Não sei como, eles descobrem. Uh-huh. Então é champanhe, um Cosmopolitan, um Dry Martini. Você chega, já é recebido com o seu Dry Martini, senhor Alexandre Fetter. É, outro tem uma vida melhor, mas é mais cara. Mais cara, bem mais, bem mais cara. Pra mim fica ruim, não. É, ficou ruim. Ficou ruim pra ti, ô Semar? Já não deu pra ti. $16 mil? Diária. Acho que é um ano. Diária? Foi complicado. Receita Federal libera amanhã consulta ao lote do imposto de renda. Feito! Serão beneficiados 1,5 milhão de contribuintes que declararam neste ano. Ah, então sou eu. Eu paguei. Se eu paguei, posso ganhar ainda? Não, né? Não. Já paguei. Não, né? Se tu pagou, tu não tem nada a restituir. Não, ué. Quem sabe devolvem, né? O restaurante universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, não serviu almoço nesta terça-feira. Este foi o primeiro reflexo da greve dos servidores que decidiram paralisar suas atividades. Comi muito lá. Cerca de 30% dos funcionários já aderiram à greve. O laboratório de informática da UFSC também fechou as portas. A biblioteca universitária está funcionando normalmente, mas deve parar as atividades nos próximos dias. Já o hospital universitário não tem prazo para entrar em greve, mas pode entrar. Sabe que eu contei pros guris aqui, tu não tava aí, Fetter? Eu comprei um apartamento, né? E aí... Outro? Não, mesmo, aquele ano passado. E ele... E a fabricação dele, não é fabricação, né? Mas a montagem. Construção. Montagem. Pessoal que fabrica apartamentos. Isso aí. Quem tá fabricando os apartamentos? Tá exatamente onde deve estar. Só que eu não vou entrar no apartamento porque tem greve do pessoal que libera bits em Porto Alegre. Ah, é verdade. Aí ninguém entra em nenhum novo apartamento. Tem mais uma aí. É muita desculpa de mulher pra não liberar a bits, né, cara? Impressionante. Mas já fez essa piadinha, cara. O que tu queria falar, Amaral? É que tem uma notícia de última... Manda aí. O Palotti acaba de pedir demissão. Oi! Opa! O Antônio Palotti não é mais ministro da Casa Civil lá, pediu demissão por causa das suspeitas de enriquecimento muito rápido, né? Dilma disse que a notícia da tarde é que a Dilma tava junto com ele fazendo a carta de demissão. Cara, pera aí um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa rapidamente, assim, ó. O Palotti não enriqueceu muito rápido, né, cara? Ele já era rico, né? Qual é o parâmetro pra... Não, ele ficou milionário, é diferente. Ele multiplicou o patrimônio por 20. Ele ficou milionário, ele era rico. E ficou milionário, cara. Ele em 2006, ele era rico. Fetter, em 2006. Ele ficou milionário. O patrimônio dele no imposto de renda, 360 mil. 360 mil, patrimônio. Isso não é ser rico. Patrimônio é o que ele tem no nome dele. Em 2006. E aí agora em 2011 tem um 20 vezes. Ele 10 milhões. Cara, esse é o problema. Vocês não entenderam o que eu quis dizer. Já era rico. Ok, mas ele multiplicou por 20 o patrimônio. Então ele não enriqueceu, ele ficou milionário. Mas, é pior. É pior. A única coisa que vai ficar presa aí nessa história toda é a língua dele. E as unhas, né? As unhas também mal feitas. O bandido, né, conhecido como Homem-Aranha, voltou a assaltar apartamentos na região continental de Floripa. Grande fera. Dessa vez o ladrão agiu no bairro Capoeiras, onde escalou um prédio e invadiu um apartamento no quarto andar. No quarto? Olha essa mestre, cara. O bandido age há pelo menos 2 anos em Floripa. A delegacia de polícia de Floripa tem um suspeito que teria entrado em pelo menos 30 prédios da cidade. Eu sei que é o suspeito. Segundo o delegado, só falta ser pedida a prisão preventiva do sujeito. Ele foi reconhecido através de fotos, inclusive através de imagens de câmeras. Das teias também, né, cara? As teias também, né? Os caras analisaram as teias. Sabe que eu comprei o apartamento do 18º andar. Escala, Homem-Aranha. Escala pra roubar. Cara, quem vai ao quarto vai ao 18º. Não vai. É verdade. Eu me encanto com a capacidade do povo brasileiro. Tu vê um cara desse pra roubar, né? ele sobe 4 andares, 5, 18 andares. O cara tá preso. Mas não quer trabalhar, e tu, né, dá uma colherinha pra ele, daquelas pequenininhas, ele cava um túnel. Um túnel mais rápido do que esse túnel que estão consertando lá aqui em Porto Alegre. Mas um elevado não com tudo, já. Com iluminação. Tudo. Sistema de comunicação. Pode ir de lá. Segurança. Refúgio. Refúgio. O cara tá preso com um telefonezinho celular. Ele imita 1000 caras. Convence todo mundo de que é uma mulher, de que é uma guria sequestrada. Esses são os caras que tinham que estar trabalhando na RBS. É verdade. Não nós. Caras empreendedores que fazem crescer o negócio, né? RBS, abre o olho. Que tristeza, né, cara? Abre o olho. Que dureza. Quem quiser trabalhar na RBS é currículofácil.com.br, viu? Preenche o currículo lá, rapaziada. Você pergunta pra gente. Tem muita vaga. Currículofácil.com.br. Entra lá, deixa o teu cadastro. Ou lá, manda um e-mail pra pora@atlantida.com.br. Com fotos, né? Do último verão. Muito bem, 6h18. Vamos dar uma girada por aí, ô Potterzinho. Meu nome é Otto, sou engenheiro aqui em Santa Catarina e há muito tempo aprecio o programa. No entanto, nos últimos dias ou meses, tem me deixado muito chateado. Eu sou gay assumido. Ah, que isso. Cara. Pensei que tivesse acabado isso. Tenho um relacionamento estável há 15 anos e tenho uma filha de 10 anos. Pô, legal. Sempre dei muita risada com as piadas de vocês. E aprecio muito esse humor ímpar que proporcionam. Legal, cara. Mas tudo tem um limite. Tá certo. É verdade também que eu mesmo sempre fui de fazer piada com o tema homossexualidade. O Potter falando, lendo esse com bigode, ficou muito melhor. Ficou muito melhor, é verdade. É verdade. Acredito que o gelo entre as pessoas heterossexuais e homossexuais precisa ser quebrado. Na rotina, percebo quanto é difícil seguirmos em frente, mas a gente vai. O que me deixa decepcionado é a perseguição em forma de piadinhas desagradáveis que vocês vêm fazendo. Na escola, lembro-me bem dos metidos a machões, que faziam piada com certa frequência. Mais tarde, descobri que muitos deles também eram gays. Boa, mano! Potter? Boa, mano! Essa foi, mandou muito bem nessa aí. No meu colégio não podia entrar gay, então não tinha nem piada disso aí. O teu colégio tinha que ser explodido. Será que o mesmo não ocorre com vocês? No meu estilo de vida, diferente são vocês. Mas na educação que me foi dada e na educação que damos para nossa filha, não permitimos o exagero em forma de opressão. Tá certo. Boa, ele, tá certo. E é assim contigo. Que me sinto ao ouvir o programa. Não gostaria de deixar de ouvi-los. Tampouco gostaria de estar em posições desagradáveis. Em momentos com a família ao ouvir o programa. Ah, olha aí, ó. Não há verdade absoluta, não há plena certeza, mas se tem conhecimento do que está por vir. Mas o aqui e agora merece uma reflexão e certo respeito. Obrigado, Otto. Leiam no programa das 18 horas. Boa! Ele não falou exatamente o que que é, né, cara? São as piadas de falou loira. Sim. Não, ele falou sim. Falou? Tu é burro? Sou. Eu sou burro. Ele não falou exatamente o que tem uma coisa que tu não é burro. Piadinhas desagradáveis. Pô, o cara tá falando de homossexualismo, cara. Cara, o meu sonho é ser gay, cara. Pra poder fazer piada de gay, cara. Cara, olha só, a gente chegou a um ponto da nossa vida que a gente tem que parar com isso, entendeu, cara? Não existe mais sentido nisso. A opção sexual da pessoa não deve fazer... O rótulo da pessoa, entendeu? Aliás, a gente não deve rotular ninguém, na verdade. Piada de gay é engraçado. É que é bom, o que tu acha disso, Neyla? Mas acontece... Péssimo, piada de gay é péssimo, tá certo, Otto. A piada de gay é uma coisa, o bullying com gay é outra. É, verdade. A piada de gay é bichinha que chegou na funerária hoje. O bullying é seuzinho preto, tem. Que calcinha preta? Tem. E tem forrinho preto? Tem. Ai, que horror. Isso é uma piada, não é bullying, entendeu? Não, mas tem o gay que pode ficar ofendido com essa piada. Ah, mas aí, aí é que a bicha quer morrer. Aí é uma bicha mesmo. Aí, aí o português vai ficar ofendido com as piadas as aqui loiros, do Cristiano Manoel. É, é. Você que é gay, tá? Você que é gay. Que é gay agora. Não sinta-se bulinado. No sentido moderno da palavra. No sentido moderno da palavra, por esse programa. Por esse programa não tem nada de homofóbico. Esse programa tem amigos gays. Aliás, tem um gay que já perambulou entre a gente aqui, vai continuar perambulando. Diogo Carvalho. O Diogo Carvalho. E o Paulinho, que veio aqui, fez um baita programa com a gente. A gente não tem problema nenhum com gay. A gente faz piada de gay, como faz piada de tudo que é outra raça que tem. Até de heterossexual a gente faz piada aqui. Então, relaxem. Relaxa, gurizada, relaxa. É isso aí, essa é a barbada, tem que relaxar. Pronto, mas também não precisamos pegar muito no pé, né? Não, a gente pega, a gente faz umas três piadas só por semana. No pé, tranquilo. Vai daí, Girina. Aí o menino chega e fala pra mãe: mãe, na escola todo mundo me chama de mentiroso, mãe. Eita. Cala a boca, mentiroso. Tu nem vai na escola. Mais um. Aí o menino só ficava na parede da casa fazendo até que a mãe chegou e disse: menino, tu é maluco? Não, mãe, eu sou um Fusca. Pablo Neruda sobre o casamento. Demais essa camiseta do Pixinguinha aí, hein? É o Pixinguinha, pode crer. Tava ontem, né? Não é o Pixinguinha, cara. Quem é, cara? É o Blues Maker. Duke Ellington. Ah, muito bem. Duke Ellington cantar aquela música. Por que tu não botou uma camisa do Pixinguinha, ô Pio? Alguma coisa contra o Pixinguinha. Eu gosto do Pixinguinha. Eu acho que não dá mais, Bárbara. Mas por que tu tava com essa camiseta ontem, Marcos? Botou hoje de novo. É legal, cara. Não dormiu em casa, Marcos? Dormi em casa, cara. Mas a minha mulher não lava roupa. Ele apresentou bola na sua mulher não lava roupa. Essa frequência toda não. Todo dia tua mulher não lava roupa? Todo dia, tá mulher... na hora de se separar, Piancha. Não, pera aí um pouquinho agora. Eu fiquei preocupado. Tua mulher não lava roupa todo dia? Não lava roupa todo dia. Ah, pelo que amor tá de Deus. O que fazendo com essa mulher, ela arruma a cama, não, pelo menos? Evidência, cara. Cara, ela cozinha, não ela arruma cozinha. A tua mulher não arruma a cama. Não arruma a cama, não lava roupa. Bom, então ela cozinha bem. Cara, ela não cozinha bem. Agora, o que tu tá fazendo com essa mulher, Piancha? Ela faz bem, Piancha. Ela é rica. Ah, bom. Querida, beijo. Pablo Neruda sobre o casamento. Casar pela segunda vez é o triunfo da esperança sobre a experiência. É verdade. Arnaldo Jabor sobre o casamento. O primeiro ano de casamento é o mais difícil. Os restantes são impossíveis. É, boa. O Anthony Hopkins sobre o casamento. O amor é cego, mas o casamento devolve a visão. Fiada puta. Henry Youngman. Sobre o casamento, sou apaixonado pela mesma mulher há 40 anos. Olha aí! Se a minha mulher descobre, ela me mata. E o Tom Jobim sobre casamento, quando eu me casei, eu descobri a felicidade. Baita aeroporto. Mas aí era tarde demais. Tom Jobim é um baita aeroporto. Jéssica de Palhoça mandou essas belas frases sobre casamento. Muito bom. Muito bem, Jéssica. E aí, Davi Coimbra, o que, que temos aí, Davi? Temos aqui uma correspondência. Oh, bonito. Do Gui Ginter, Pedro Hannes. Olha, baita nome, hein, cara. Gui Ginter, Pedro Hannes. Gui Ginter. Ele pede ajuda a vocês, principalmente dos conselhos sábios, e na opinião dele, do Davi Coimbra e do Harry Potter. Oh. Mora em Joinville e namora uma guria há 3 anos e meio. Ela é um filezinho. Ah, filezinho, filezinho é bom, né? A gente falou em filé hoje, 1,60m. É um filezinho. Bota filezinho mesmo. Busto hipnotizante. Busto hipnotizante, claro, porque... É buço? É buço hipnotizante. Busto. Busto hipnotizante. Tu viu que uma mulher claro, que botou que o cara olha pro busto da mulher e fica hipnotizado. Tem uma moça que colocou uma câmera entre... Entre suspeitos. Isso aí, entra ali pra... Entre seios. E aí, tá no YouTube... Tá, uma câmera. Uma micro câmera. E aí tem no YouTube a visão. Ela chegando pra falar com os caras. Os caras olhando. Decote, e aí e os olhos dos caras todos na câmera. Todos na câmera assim. Muito cara, demais, né, cara? Eu vou fazer isso, que eu já tenho seio já. Enfim, vou a descrição do filezinho, tá? 1,60m, pernas torneadas, busto hipnotizante, lapidado. Por uma deusa grega. Quer dizer, ela é uma deusa grega. Ela é uma deusa grega. Pele branquinha e macia como pluma. Nossa. Cabelos negros encaracolados e olhos azuis. Tão azuis que chegam a ser translúcidos como os mares caribenhos. Espero que o Gui Ginter conheça os mares caribenhos. É que eu vou no banheiro e já volto. É isso, Selma. Ninguém sabe de onde ela tira forças para gostar de um cara como eu. E aí ele se descreve. Ruivo, barbudo. Pô! Pianches? E com dreads nojentos. Ah, com ruivo, dreads, barbudo e com dreads nojentos. Dreads é brabo, né? Porém, como nada é perfeito, venho me incomodando com certas situações. Quando nós estamos juntos, só nós, ela é sensacional. Querida, atenciosa, enfim, tudo de que um homem precisa. Até mesmo quando estamos em minha casa, ou na casa da família dela, ou até mesmo da minha família, ela é incrível. Mas quando estamos com amigos, ou na... Isso acontece muito. Claro, ou bonita. Na balada, ela fica chata quer pra caramba. Quer se exibir. Ela fica muito... como o Milton Leite. Ela fica chata pra caramba. Muito chata, diz o Gui. Às vezes, parece que ela quer aparecer para os outros, mas acaba sempre passando dos limites e sendo inconveniente. Tem vezes que eu não consigo ficar ao lado dela, acreditem. Não sei se ela é bipolar, ou se eu é que sou um cara ranzinza. Não, ela é gostosa. Da mesma escola do Pianjas. Mas aí... Curvo de barbaridade. Enfim, pretos, eu gosto muito dela, mas não sei o que fazer. Ela já percebeu que sempre que temos oportunidade de sair, eu invento uma desculpa. Eu tenho medo de falar algo pra ela e magoá-la. Me ajudem, me tirem dessa roubada. Tu gosta da beleza dela, meu. E a beleza não é pra nada, sair. A mina é super legal o tempo todo, só não sair mais, só ficar em casa com uma coleirinha. Acho que não, todo mundo ao mesmo tempo é legal e não é legal, cara. Em algum momento da tua vida, se tu é um baita cara legal, tu é uma mala, entendeu? Mas ela é mais exibida. Especialmente pra tua mulher. Essa guria é mais exibida. Mas a guria que vai sair em público e começa a ficar chata é mulher exibida, mulher gostosa que quer aparecer. Ela quer aparecer pros outros, só tem que brilhar. Como é que 60 mulher ela vai ser que gostosa onde? Só tem que... A Shakira? O tijão? A Shakira tem 1,59. Ah, capaz, sério? É mesmo, cara. Tu acha uma mulher de 1,60m não pode ser gostosa? Cara, uma Cléo Pires, cara. É, a Cléo Pires também. Não, mas a Cléo Pires é o bicho. Tu falou isso. Eu falei exatamente isso. Tu falou exatamente isso. Mas onde é que a associação das mulheres de 1,60m vai... É um viado, cara. É viado. Um monte de viado no programa aqui. 1, 2, 3! Associação das mulheres com 1,60m. Ele tá pedindo pra mandar um... É uma associação pequena, mas é uma pequena associação. A grande maioria das mulheres tem entre 1,60m e 1,66m. Tu sabe por quê? É mesmo, cara? Não, é que tu só vê elas na horizontal, Potter. Segurou. De pé diferente, pô. Segurou. Eu não vou responder, viu? Respeito as melhor, crianças. Melhor. Oh. Vamos ver quem tá aí. Viado. Como é que vai, Anonymous? Eu tô muito bem. Tudo bem contigo? Eu tô bem! E você? Tô bem. Que bigode! Gostou do bigode? Que bigode! Muito bom. E hoje, em HD, em HD, Davi! Em HD. Em HD! Essa é pro rapaz que ele quer saber o que ele faz, ele vai fazer isso, ó. Vai chamar essa guria, a semi-anã de 1,60, o AP dele, vai fazer isso aqui, o coquetel de vinho do Anônimo! Aê! De quê? Vinho! De vinho! Coquetel de vinho! Eu já experimentei, eu fiz uns 20 minutos que de eu fiz. Vinho! De vinho! É um coquetel de vinho! Dá uma paulada! A Betânia já tomou? A Betânia já tomou, tava tomando comigo. Perguntei pra Betânia, perguntei pra ti. Eu já bebi, já bebi, adorei e dá um fogo, mas eu não me bebi. Dá um fogo. Dá um fogo. Mas o Zaca tava bebendo. Ai, eles tentaram me mandar pra cá, mas não chegou ainda. Não subiu. Não subiu. Mas vai lá, Anônimos, manda a bala aí. E olha os ingredientes, é 1 litro de Guaraná. Já tá, é assim. Normal, já começou Guaraná, mal. Normal, já começou. Vamos trocar Guaraná. O Guaraná. Pelo vamos zero. Trocar o Guaraná. Pelo quê? Por uma coisa que fica bom com vinho. Idioca. Tipo uísque. Uísque e vinho, ótimo. Combinação depois, letal. Uma lata de leite condensado. Meu Deus. Leite condensado não, vamos trocar por licor, amarula. Não, vamos trocar por amarula. Muito caro essa bebida aí, cara. Tá muito caro. Malibu. Mas tem que investir, senão não vai. E aqui, o cara ó, tem dread, só acho que o cara vai ter dinheiro pra comprar isso aí. 2,5 kg de sorvete e 2 litros de vinho. Qual eu sabor? Acho que é muito. Qual sabor? Bota aqui é tanto 300 gramas de sorvete. É isso boa. Aí. 4 litros de vinho. E 4 litros de vinho. Boa. E o uísque não pode faltar. Qual vinho? Marula. Qual vinho? O vinho pode ser um... JP. Perini. Perini, vambora, qualquer e aí, um. Olha aí pegou o JP, o Perini, coloca tudo no liquidificador. Ah. Aí tu tem que botar depois, pede pra Cissa botar a musiquinha do liquidificador. Reloginho, né? Reloginho! Bota a musiquinha do liquidificador. Vai, Dirceu. Ô, Anônimos, rapidamente, não, tu bebeu hoje? Eu não vou negar que tomei esse licor de vinho. É que tem que provar pra testar, tá, né? Como é que fica? O alambico desmaiou na hora que ele alambico viveu. Desmaiou, cara? Desmaiou. Tá, e como é que fica a bebida? Eu não acabei ainda. Bata tudo por 2 minutos e meio, contado. Bata tudo. Contado! E pegue um copão bem grande. Aqueles que vai afinando e alargando e rabisbicha. Nossa senhora. Que serve tudo e toma tudo, sabe que como? Que fica, que cor fica? Fica uma cor, já falo, e toma tudo num gole só. E eu vou fundir, vou fazer uma fusão. A cor e o gosto fica uma merda! O vinho com uísque dá um tom caramelo, marrom, parece que tá tomando... Marrom, mamão. Parece que tá tomando, vou ser sincero, cocô. Que isso? Que isso, Anônimos? Que isso? Parece cocô. Por favor. Voltaremos. Tá bem, obrigado. Vamos fazer os classificados do Pretinho, 6:30 PM, a gente nem viu já passou meia hora do programa, velho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vendendo minha casa na praia de Shangri-La e conto com a audiência incrível do PB. Trata-se de uma casa com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia novinha, apenas 2 anos, terreno gramado e toda cercada, com portão eletrônico e uma linda piscina. Interessados em enviar e-mail para vendocasashangrila@hotmail.com. Quanto? Não mandou o preço. Mas deve ser aí de 300 pra mais, né? Sério? Porra, Shangri-La, cara. Praia mais valorizada do Rio Grande do Sul. 2 dormitórios é pouco, cara. É? Eu acho. Bota 4 biliches dentro pra tu ver. Ah, bom. Dentro de bom. Cada dormitório pra tu ver o que acontece. É verdade. Preciso muito de uma ajuda pra vender meu carrinho. Opa, quase que o Anônimos baixou ele. Estou me formando na facul e não tô conseguindo pagar as mensalidades neste semestre. É um Escort 93 GL 1.8 com motor AP. AP que é? É aquele, Escort que foi fabricado com o motor dentro. Da Volkswagen, tá ligado? Ah, é? Volkswagen isso. É forte. Podia isso? Podia. Foi uma fusão da Volkswagen com a Ford no Escort. Mas não que tá massa. Saindo isso aí por falta de habite, o motor AP. O carro tá muito inteiro, reformei ele todo, mecânica 100%, interior lindo, lacrado. Participava de encontros de carro com ele, sempre tive um carinho muito grande. Pô, cara, que inveja. Encontro de carro é uma coisa muito legal, cara. De encontro de carro. Isso é uma coisa muito legal. Pô, onde é que eu vou sábado de manhã? Vou encontrar os meus carros com outros carros de outras pessoas. Eu tô falando, Maurício, que é uma coisa muito legal. Pra quem não curte como vocês e estão ironizando, tu não curte palhação. Eu curto, eu quase fui lá. Pô, tu levou teu carro lá. Quase levei meu carro lá. É, o do Piano já dá pra encontro já, né? É um encontro. Encontro de carros exóticos, o do Piano. Do Piange, eu ia sair com ele aí pra fechar a porta dele, que é o segredo. Agora, o segredo da porta do carona. A borracha da porta tá saindo, aí eu abro a porta, a borracha toda sai junto, tem que ficar recolocando na chuva. O que é isso? Logo o Tu, Piange, o cara moderno. Não tem dinheiro. A gente tem o clube da Belina, lá em Santa Maria, mas nunca sai que. Nunca chega os carros no lugar. No encontro? Nunca chega no encontro. Mas é demais o encontro de carro. Tem encontro de carros antigos, cara. É muito legal muito pra quem curte. Ô, Feta, o Pião já tem aquele carro velho ainda. Ainda tem, Almir. Tá pagando mal a galera. Fazer o quê? Cada um vale o que pesa. Estou vendendo por R$8.000. Não precisa de nenhuma manutenção. É comprar e andar tranquilamente. Carro confortável, grande porta-malas, motor excelente e econômico. E-mail para contato é vendomeucarronopb@gmail.com. Opa! vendomeucarronopb@gmail.com. Minhas bicicletas, meu. Hã? Deixa eu vender minhas bicicletas, cara. Querido, minha vez. É, lamento, mas é. Não vou vender nunca minhas bicicletas. Faz assim, manda um e-mail pra. Fila, eu já mandei. Então espera que uma hora vai ser lindo. Da mãe do produtor? Não pega, mãe. Quem é a mãe do produtor? Não tem nada a ver com filho isso. Filho da mãe. Ah, o filho não da mandou mãe. Coisa nenhuma. Mandei, sim. Pra onde? Pro classificados@trancha.com. Que tu pagou lá, meu, daquelas mountain bike nojenta. Ah, tá. Ah, tá. Tu tá com um anúncio aí? Tô, na cabeça. Quais são as bikes que tu quer vender? Uma Caloi 100 e uma Caloi Barra Forte. Caloi 100. Cara, o que que tu doa essas bicicletas, Caloi, cara? Barra Forte. Tu vai pegar 30 pila por cada bicicleta, cara. A Caloi 100 tá 540, e não o meu preço, na loja. O que, é a Caloi 100? Qual é a Caloi 100? A Caloi 100 é aquela que tu fica bem grandão na bicicleta. É assim, 100 marchas, aquela. Fica uma grande diferença. Não, 21 marchas. Dá pra mim essa bike aí, cara. Sério? Sério. Não, mas roubaram a minha bike. Não, me dá a bike. Tá, mas aí tem que ir a Barra Forte junto, então. Tem problema, pô, não, ainda não. É que a barra forte tá com. Não. Eu tô com guidon. Não, eu não quero, obrigado. Eu não quero. Eu tô com guidon, guidon enferrujado. É. Guidon enferrujado, a barra forte. Tá, meu, quanto... Mas tá tudo funcionando. Quanto as duas tá juntas, R$600. Meu Deus do céu. R$600. Mas por que tu não vende separado, cara? Não, não. É, 550, aquela vai 150 barra forte. Tu paga quanto pra eu ficar com a barra forte? Eu tô recebendo R$600. Potter@atlantica.com.br. As duas têm design foi boi com a italiano. É, exatamente. Design italiano. Design italiano. Tá bem. E mais nada. E nada mais. Surpreendente. Inesperado. A Caloi é bonitona, ela é, tu fica grandão na bicicleta, tu fica quase em pé assim, sabe? Ela é, legal, ela é tipo uma Easy Rider. Então, e ela tem calor. Amortecedor no garfo dianteiro? A bicicleta fica em pé, porra. Não. Não tem amortecedor no banco? Tem. Ah, no banco tem? Duas molinhas no banco. Não, não, isso não é amortecedor. É amortecedor, sim. Não, não, é. Tem no canote. No canote? Ah, no canote. Isso, né? É bolsa, não tá no canote. É um canote com duas bolinhas. Com duas, é, Almir, chega aí, Almir, chega aí. Ô, querido. Almir, que tu quer vender pra nós, Almir? Travel Biro. Apresenta agora a viagem até Bariloche. É o ponto do verão, já. Não vai, não tá indo. É o ponto do inverno. Só de ônibus. Não, é de moto. Gente, vocês nunca surfaram nas incríveis ondas de Bariloche? Não. Tem onda em Bariloche? Não. As ondas formadas pelo encontro entre neve e cinza. Lava do vulcão. Gente, é o momento de ir pra Bariloche. Ó, surf quente, hot surf. Mas o que que acontece? Tem uns aeroportos, medrosinho, covarde, que estão fechados. Fechado. Nós estamos levando, fretados por mim mesmo, o piloto Almir, diretamente para Bariloche, sem problema nenhum, gente. A gente tem o áudio do Almir chegando. Agora agora que o Almir corrigiu o pé, né? Que tá o Almir com o pé chegando mais tranquilo. Na aeronave. Tem o áudio da subida do Almir na aeronave. Na escadinha? É, na escadinha. Dirigindo até lá, gente. Que um avião monomotor com uma turbina anti-cinza de vulcão. Não, cara, é que assim, esse avião monomotor não é turbina. Ô, bigode de ouro, Fala. Eu jantei lá dentro desse vulcão. Jantei com o avião, dei umas voltas. Ah, tu não tá confundindo com o Wii? Lá dentro, não. Porque ele videogame. Como é que é o nome do vulcão? O vulcão Karachinová. Não, com P. Qual é o e-mail, Almir? O e-mail não é mais e-mail, né? É o Almir que tem mania. Ah, é? Almir que tem mania pontuar. Ah, tá. É que barra. É que nem o Desejo Mania, copiei. É um site de compras coletivas. Certo. Quanto mais gente quiser ir pra Bariloche nesse mesmo avião, mais baixo fica a tarifa. Mais barato fica pra mas é pontuar barra. É Almir que tem desejo. Pontuar barra mania. Bem simples. Ponto, interrogação, igual. SS. XXX. Ah, XXX. P-O-R-A. J-A-F-I-C-O-U. Ui. C-O-M. Tá ótimo, vamos fazer o show no intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. S-I. Muito obrigado pela sua audiência. S-E-M. S-H-E. CRI 20 pra 7. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 14 minutos pra 7. E aí, doutor Alceu, tudo beleza? Tudo certo, doutor Pepe. Vamos ver o que o senhor tem a nos dizer então, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? É hoje, doutor Pepper, que o Ronaldo encerra a história dele na seleção, doutor Pepper. Sim, falamos com ele hoje no programa da Uma. É o principal destaque do dia, 10 para as 10 da noite no YouTube. Parabéns ao senhor Davi Coimbra, que escreveu um belo texto na Zero Hora hoje na capa do Caderno de Esportes. Obrigado, ali, que define o senhor Ronaldo. E que momento emocionante hoje no Bola da Uma, né, cara? Que a gente conseguiu fazer um encontro histórico Renato com do Ronaldo com o Mano Menezes. É verdade. Cara. Pô, foi um momento incrível. Não que eles não estejam juntos agora, várias lá, manifestações. Mas no ar, botar os dois no ar conversando, sabe? Demais. Eu acho que foi o único veículo, demais, né? Demais, também acho. Sim, mas foi, né? Foi. Nas eliminatórias da Eurocopa, doutor Pepe, a Ilhas Farol ganhou de 2-0 da Estônia. Mas que beleza. Pois. San Marino perdeu pra Hungria, 3-0. A Bósnia ganhou da Albânia, 2-0. Bósnia, é, ó. A Suécia enfiou 5 na Finlândia. A Bielorrússia ganhou de 2-0 do Luxemburgo. Ó, o Luxemburgo tá mal, né, cara? E o Azerbaijão tomou 3 da Alemanha. Flamengo. Era isso, doutor. A Itália e Irlanda deu quanto? A Itália e Irlanda não tem, doutor Piangia. Foi os detalhes também. Itália, ele só Irlanda, fala dos jogos importantes. A Irlanda tava ganhando por 1-0. Tá bem. Itália não importa. Obrigado, doutor Alceu. Valeu. Ela tem um e-mail do nosso ouvinte, João Rafael Casanova Grando, que é arquiteto. Que eu achei demais, cara. Quero muito ler o e-mail do cara. Ele é de Sananduva, Rio Grande do Sul. Já joguei bola lá. E ele diz aqui, podem acreditar, essa cidade existe mesmo. Então manda ele aqui, ó. Salvo pelo Pretinho. A saga solitária se inicia alguns anos atrás, após a separação de companheira, filho e enteada. Antes, um homem feliz com alguns momentos tristes. Depois, um homem triste com raros momentos felizes. Fui morar em um apê quarto e sala, no quinto andar de um prédio sem elevador. Já de início, instalei uma divisória separando o quarto da sala. Em seguida, quando adquiri uma almofada redonda com braços e uma carinha desenhada nela, uma simpatia, logo coloquei nela o nome de Bicho. Pois temi que, colocando o nome de gente, também me abandonasse. Oh, que isso? O cara tá mal. É. Não, o cara escreve bem. Adesivei tulipas amarelas nos vidros da sacada, pois até minhas plantas murchavam, morriam e me deixavam só. Puta merda! Cheguei perto de cometer o cúmulo da rebeldia, pois mesmo morando sozinho, pensava em fugir de casa. Eis que, tô lendo o que ele escreveu, ele escreveu três vezes, eis que, o Pretinho Básico entrou em minha vida. Aê! Foi ouvindo as piadas, as palhaçadas, os comentários absurdos, que me surpreendia dando gargalhada sozinho. Isso mesmo, sozinho e feliz. Depois de muitos anos, redescobri como é se sentir de bem com a vida. Como é possível ser só e feliz ao mesmo tempo. Resolvi compartilhar com todos a minha saga depois de ouvir o comentário de um de vocês que dizia: nossos ouvintes ficam horas pensando e escrevendo na frente do computador, por isso merecem ter seus e-mails lidos aqui no programa. Quem que disse foi isso? Foi o Potter. Não, é óbvio que não foi. Fui eu, Guilherme. Não, foi eu. Fui eu que falei. Hoje posso dizer que me reencontrei comigo. Acabou a sensação de solidão. Olha. E olha só o que ele escreve agora, cara. Retirei a divisória do apartamento. Pois vocês me fizeram entender que ela, a divisória, só servia para me separar de mim mesmo. Mas creio. Vivo em paz com minha almofada bicho, com minhas tulipas adesivadas, olhando para o meu velho cactus, sobrevivente daquela triste época. E então comecei a refletir. Talvez devesse ter regado melhor minhas plantinhas. Uau, grande abraço a todos. Que baita participação do nosso João Rafael Casanova Grando, que é arquiteto, aí, solteiro mulheres, e feliz. Aí, mulheres, de Sananduva, Rio Grande do Sul. E reflexiva. Essa de talvez tivesse regado mais. É o que essa música dos Titãs e o Pitáfio, né? É o que o discornado nunca pensa, né? Se ele tivesse regado mais. E é uma ironia o Casanova com sozinho, solitário. Cara, né? É, é. Mas Sananduva talvez não tenha muita coisa pra fazer de noite, talvez. Tem um baita ginásio lá. Tem, regaças, as plantinhas que estão pretas. Qual o e-mail dele, meu? Ah, mas fica, não tem e-mail, mas fica a dica, a plantinha que não é regada, ela morre. É verdade, né? Se bem que tulipas pintadas não precisam ser regadas. Bom, mas enfim. Adesivados. Mas aí é de plástico, não é de verdade, sim, né? Sim, não é uma plantinha, não, não, né? Não é muito, né? Aliás, o Maurício bonita deu metáfora. Uma pandeirada linda agora. Canta um pedacinho da música dos Titãs, que agora fiquei... Boa. Podia canta, ser. Canta, Maurício, como é que é? Devia ter regado mais, né? Isso, pandeiro. Muito bom, pandeirinha. Não, foi uma adaptação. Pra passar batido. Obrigado, não, João Rafael. Felicidades aí na vida nova. Tão ruim, cara. Valeu. Vai daí. O que é, Zaca? Manda aí. Ô, Zaca, tem até trilha pra ti aqui, Zaca. Olha que beleza. comentou. Esse fã, ele sabe das coisas. Esse acertou o time da tia. O que tem aí, Zaca? Charadinha? Charadinha, quem? O que o ovo neto disse para o ovo avô? O ovo neto disse pro ovo avô. Ovo frito? Ovo vovô. Ovo! Não foi do Dedé, né? Não foi. Sabe por que a mulher do elefante não toma Coca-Cola? Porque ela é fanta. Boa. O que é o que é? Uma caixinha de leite com um turbante na cabeça. Uma caixinha de leite com turbante na cabeça. É um milkshake. Muito bom, Zacarias. O que o cavalo foi fazer no orelhão? O cavalo passar um trote. Sabia que ele ia vir hoje. Essa aí é Dedezinha. Ai, Dedé. Como duas enzimas se reproduzem? Uma enzima da outra. E o Dedé ataca no final. Mas tem que ler antes, deixa o Dedé pro começo. Ai, ele sempre chega, porra, ele me surpreende. E ele sai. Ele é inesperado. Ele saiu da uteriza, cara. Ele é inesperado. Olha. Ô, Zaca, ele é inesperado. Tu te dá bem com o Clô em cima? O Clô eu gosto muito. Clô, cadê o Clô? Eu estou aqui, Zacarias, tudo bem? Ai, tudo bom, Clô. Tudo bem, como vão vocês aí do pretinho, tudo bem? Que dupla. Vamos dar uma volta depois nas nuvens, dar uma passadinha. Sim, nós e o Steve Jobs, não é? Isso, vamos juntos. Vai daí, ô Potterzinho. Uma piada com participação especial do Zacarias. Piada do Potter! Com participação especial do Zacarias! Apoio! Pacotes de presente Tim! Tim Laço, Tim Fita e Tim Top! Beijo pra rapaziada que vai estar na Med Shop nessa sexta-feira, tá? Festa da Medicina da URGS ali na Henriques. Estarei discotecando, quem quiser ingresso, lá na hype da Padre Chagas pra comprar. Festa da Medicina da URGS. É sinal que chope faz bem pra saúde, né? Melhor que essa, só reunião dançante no segredo. A feijoada em Blumenau no sábado com a balada do Pretinho. Super Cine, cara, vai estar demais. E aí... Que deprê, cara! E aí o sujeito... sujeito vivia tirando sarro de um novo colega de trabalho que era totalmente careca, chamado Zacarias. Totalmente careca, chamado Zacarias. O sujeito, muito tímido, ficava na dele, mas se contorcia de raiva por dentro. Vai, raiva. E aí um dia, durante a comemoração de aniversário de um dos funcionários, estava todo mundo reunido, aí o sujeito dá um tapão na careca do pobre coitado Zacarias e fala bem alto. Pô, Zacarias, como tá lisa essa careca, até parece a bunda da minha mulher. Nossa. E aí o Zacarias responde. É, você tem razão, tá parecendo mesmo. Pô, Zacarias. Pô, Zacarias. Vem aí, Cajezinho. O que aprendemos vendo filmes de terror? Serial killers psicóticos não gostam de usar armas de fogo. É mais legal usar facões, picaretas ou motosserras. É mais legal mesmo. Sempre que você for correr de um assassino, você irá tropeçar. Assassinos não correm. Por mais que você corra 400 km por hora, ele vai estar logo atrás de você, apenas andando. O Jason, sim. Uma maneira fácil de encontrar um serial killer na sua casa é ficar em frente ao espelho da farmacinha do seu banheiro, abrindo e fechando ela. E rápido. Na segunda ou terceira fechada, ele vai estar atrás de ti. Muito boa, cara. Carros só funcionam com chave. Ninguém larga carro sem chave pela rua. E se você for o dono do carro, não terá as chaves. Provavelmente porque elas caíram no bueiro. É. Mulheres gritam muito, pô. Sempre tem um bosque no caminho e a pessoa tem que entrar lá porque vai ser muito mais fácil não morrer no meio do nada no escuro. É mesmo, cara. Cara mora em Nova York e tem que passar por um bosque. E aí tranca o pé num galho no chão. Sempre tem um galho. Sempre que escutar com atenção o louco que diz o que vai acontecer. Sempre tem um louco no filme, né? Que diz... Ah, é mesmo! Ele vai matar todo mundo. É. Se estiver preso em algum lugar, dê um jeito de travar cada porta. Assim fica super fácil pro assassino te matar quando ele vier voando do nada do teto. No meio da estrada o carro quebra, ponto. E os celulares nunca funcionam na hora do desespero. Não, mas isso não é só em filmes de terror, cara. Celulares nunca funcionam. É verdade. Especial quando tu tá num lugar que tu não quer que a tua mulher saiba. geralmente o celular não funciona. Mas, funciona. Mas por que que tu não quereria que a tua mulher soubesse não, em um lugar que tu está? Eu usei outra pessoa verbal ali. Ah, tá. Falei, tu. Tá, tu no sentido amplo. Isso, vai jogar bola hoje de noite? Vou. Legal. Bom futebol. Obrigado. Enquanto o filho brinca, ele acaba comendo uma moeda de 10 centavos. Ah, acontece. E a mãe fala pro pai, Amar! O senhor comeu uma moeda de 10 centavos! Vamos levar ele no médico! E o cara, não. Ah, como não? Pagar 100 reais pro médico pra pegar uma moeda de 10 centavos? Boa! Mais um! Não, melhor não. Vamos ouvir o Davi Coimbra. Vai, Davi! Vai, Davizinho. Mas ele tem mais. Não teve nenhum corno hoje, meu. Não teve, não deu tempo. Os cornos estão em extinção, hein? É verdade. Né? Não. Um amigo meu foi corneado hoje. Hoje? Um amigo meu foi corneado hoje. Então liga pra ele. Liga pra dia, Davi. De dia. Não posso falar. Ele tá abalado. Não, mas é a hora de falar, Davi. Ah, prefiro não falar sobre isso. Mas como é que tu sabe, Davi? Não, como é que ele descobriu? Não, ele não descobriu ainda. Só o Davi sabe. Calma. Só o Davi, a mulher do cara, sabe? Me chamo Alexandra. Tenho 15 anos, sou de Chapecó. Eu só queria pedir uma coisa. Rápido, Davi, vai acabar o programa. Vocês, homens, têm medo de mulheres de atitude, Potter? Não. Que me declarei pro meu melhor amigo. Roubei até um beijo e levei um fora. Ô, Davi, segura aí que tá começando a Voz do Brasil. Vamos ter que parar. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Voltaremos amanhã. Até aqui viemos com Telefonia Big e da Milera. A moda está nas ruas. Tchau.